passando agora para o nosso terceiro bloco, essa é a nossa 44ª edição. A gente vai trazer agora o que aconteceu lá no Kentucky para a Sprint Cup, a primeira prova noturna, a quarta a ser realizada nessa pista lá para a Sprint Cup. Bom, domínio absurdo do Keselowski, o Kyle Busch fez uma belíssima prova, terminou na segunda posição. Foi mais ou menos o que a gente viu no final de semana inteiro, só que o Harvick entrando no meio ali e algumas ações ali, mas nada de muito especial além do domínio absurdo da Penske e do Keselowski. Bom, então já vou chamar o Leonardo para trazer os seus destaques. Posteriormente, o Elião, e aí nós vamos debater aí de forma mais rápida o que aconteceu lá no Kentucky. Então, pessoal, foi um domínio praticamente com letras maiúsculas aí da Penske e no geral, Penske em si, né? A Penske dominou os treinos livres, depois fez uma excelente classificação com a pole do Ben Keselowski e o Joe Logano largando por fora. Foi uma excelente corrida. E claro, o domínio do Ben Keselowski liderou 199 voltas, das 267 voltas. Então tá aí o Keselowski, teve a noite dele, foi uma corrida dele, corrida para ele, que realmente ele tinha que vencer essa corrida aí, porque era dele. O Keselowski agora chegou à sua 12ª vitória, ele chega à sua segunda vitória em 2014, já passa a ser aquele piloto que tem aquela vantagem um pouco maior, logo que começa o chase, porque ele já tem duas vitórias já. Então, o Ben Keselowski está aí, está mostrando que está vivo, está mostrando que está afim de ser campeão também. E já começando os destaques aqui, vou destacar três pilotos. Um é o Ryan Newman. O Ryan Newman consegue mais um top 5 para ele, o primeiro top 5, né, do Ryan Newman esse ano. Ele que tem agora o seu primeiro top 5 e tem 6 top 10, o Ryan Newman. Vem numa sequência razoável aí. O sétimo em pouco, o décimo em quinto em Michigan, décimo primeiro em Sonoma, e agora terceiro no Kentucky. E no outro destaque aqui, vai para Dale Earnhardt Jr., que continua naquela boa sequência. Desde Dover, depois em pouco na vitória, Michigan foi sétimo, Sonoma terceiro, e o Kentucky foi o quinto, continua naquela ótima sequência dentro do top 5, dentro do top 10, fazendo boas, excelentes corridas do Dale Earnhardt Jr., mostrando que realmente está afim de ser campeão. Teve uma corrida em quinto, mais um top 5 aí, ele sobe agora de terceiro para segundo campeonato. E meu outro destaque, só rapidinho aqui para finalizar, é o Joe Logano. O Joe Logano terminou em nono, mas um bom resultado aí para o Joe Logano, aí, esse nono lugar aí, ele continua em sétimo no campeonato. Hélio? Tudo bem, pessoal? Vamos para o Sprint Cup, né? O Keselowski nos dias anteriores passou perto de vencer, né? Na Truck Series teve aquele problema, tinha tudo para bater o Kyle Busch. Na Nationwide Series dominou a prova, acabou morrendo na praia, né? Sofreu problemas, né? Na Sprint Cup, né? Não teve para ninguém. O carro 2 foi o carro dominante. Joe Logano também muito forte durante toda a noite. Só que no final da prova acabou indo mais para trás. Aquelas provas que às vezes dá uma bandeira amarela faltando 4 voltas no final, o pessoal entra, coloca 4 pneus e acaba o carro dominante perdendo, né? Mesmo sendo uma prova das mais disputadas, assim, com 3, 4 carros ali no mesmo nível, é bom às vezes você ver o desempenho de um carro mais forte sobre os outros, né? Trabalho sensacional da equipe 2, né? O Paul Wolff acertou o carro de uma maneira fantástica, né? E mais uma vez, né? Segunda vitória do Keselowski no ano, né? Quarta da Penske, né? Que é a melhor equipe da Ford parada no ano, né? Já coloca a Penske como um dos melhores times atuais da NASCAR. Tem tudo para chegar no final do ano e ser grande fator pelo título. gostei muito do Keselowski no final da prova ali, como ele conseguiu tirar vantagem do Kyle Busch ali, né? O ar limpo, né, que é um fator, às vezes, acabou não sendo um ponto nesse dia de sábado, né? É, dois destaques que eu tenho aqui, né? É o Joe Keeps Racing, né? O Matt Kenseth, né? Quarto, né? E o Kyle Busch, depois de 3 fins de semana horríveis, voltou a pontuar bem, segundo lugar. Bom para a equipe, né? Já que, como foi citado em um dos blocos, né? Não é o melhor ano da Toyota nesse Sprint Cup, né? Nem se compara com o que eles fizeram no ano passado. E um bom resultado, né? Dois carros da principal equipe da Toyota na Sprint Cup no top 5 é uma grande coisa para a equipe. É, Ryan Newman, né? O Sutona, um trabalho espetacular, né? não é um cara que a gente vem enxergando, lutando por vitórias, mas ele está sempre sendo consistente, e sempre terminando a prova, mesmo fora do top 10, sempre pontuando. O Dale Earnhardt Jr., né? É sensacional, voltou aquele grande momento dele, né, de consistência. Ele teve alguns problemas durante a primeira parte, as primeiras 10 provas ali, né, após aquele grande início de campeonato dele, né, retomou, né, após um grande fim de semana em Sonoma, repete a dose em Turkey. Outro cara que eu quero destacar aqui, né, vou destacar esse mais um outro piloto, é o nosso amigo Casey, mais um grande fim de semana dele, se recuperando, né, dando a volta por cima. Para mim, dar a volta por cima mesmo é só ele vencendo de uma maneira que mostre que ele merece estar no carro 5. Mas tem que enxergar que ele e o Kenny Frank, seu chefe de mecânico, encontraram o acerto, né? Então, conseguem terminar a prova bem, subindo no campeonato. E para terminar, né, ele não terminou tão bem o dia assim, é o Paul Menard, né? De novo chegou a andar ali bem no top 10, né? Piloto que o Léo bancou no Chase semanas atrás, né? E como já citei no próprio da Nation White Series, é um piloto que está em franca evolução, né? Pode falar aí, Pedro. Eu só não esqueço de falar do Marco Anec, que fez um grande trabalho em 18º, cara. Sim, com certeza. Manda ver, cara. Então, bom, essa prova ficou até meio fácil dar os destaques aqui. Primeiro, Keselowski, óbvio, a gente costuma brincar que quando o cara tá dominando assim de Nationwide, ele tá correndo de Cup contra Nationwide, né? Eu não sei que carro que o Keselowski tava esse final de semana, mas eu não pude assistir a prova ao vivo no sábado e eu evitei de entrar nas redes sociais, né? Até no próprio Facebook mesmo, no Twitter, pra fugir do resultado. Então eu já achei o link direto pra corrida, assistir a prova no domingo de manhã. Aí quando deu lá para 100 voltas lá, que o Keselowski tinha liderado todas, eu falei, bicho, até falei, comentei com meu pai aqui em casa, falei, cara, pro Keselowski perder essa corrida aí, só se der algum pepino mesmo, ou a Penske, porque o Joey Logano, só ele, né, revezou com o Keselowski, mas de 199, o Logano liderou 37 das 267, as outras 31 ficou na mão do Kyle Busch. E foram só esses 3 líderes aí, só durante a prova. O Kyle Busch liderou um stint aí depois de uma aposta nas paradas de boxe, né? Foram 31 voltas seguidas. Depois que ele foi ultrapassado pelo Keselowski a 20 do final, ele nem viu mais a sombra do Brad Keselowski. O Logano poderia terminar ali entre quarto, quinto, talvez até terceiro, chegando no Ryan Newman. Mas ele perdeu um cilindro nas voltas finais aí, mais um pouco, mais umas voltas, ele não terminaria nem no top 10. Então, assim, Keselowski perfeito, até o driver rating dele, né, que é uma pontuação que a NASCAR dá para o piloto, foi 150 pontos, é o máximo que pode se atingir em uma prova. Isso é desde 2001, desde 2004, se eu não estou enganado, esse prêmio é dado, eu vou até confirmar a informação aqui para vocês. Mas é apenas o 14º piloto a receber essa pontuação máxima. Isso foi estipulado desde 2005, tá, gente? Que tem essa pontuação aí de driver ratings aí. Então, o Keselowski se junta apenas o 14º piloto a receber... Nem é o 14º piloto, né? A 14ª vez que isso acontece. O Jimmy Johnson já recebeu algumas vezes e o Kyle Busch recebeu algumas vezes, eu tenho certeza. E agora o Brad Keselowski recebe apenas 14ª vez que isso acontece em 9 anos que esse driver rating aí é estipulado por prova. Então, o driving rating dele diz isso, né? Foi perfeito. Ninguém tirava do Keselowski essa vitória, então esse é o maior destaque. Se garantiu com 100% de certeza no Chase também. Kyle Busch, muito bom, excelente prova, bela estratégia, mas não era o carro para vencer a corrida. O cara que eu quero destacar de verdade é o Ryan Newman. Ele que a gente fala que ele vence quase uma por ano, então ele está chegando já no momento dele. A Richard Childress não evoluiu só na Nationwide, ela estava mostrando isso também na Sprint Cup, tanto com o Paul Menard quanto com o Ryan Newman. Então, o Austin Dillon também chegou a andar bem nessa prova, como já tinha andado em Michigan também. E até Sonoma não foi um mau resultado. Então a Childress também está entrando nos eixos novamente. O Kenseth superou o revés que teve na noite anterior da Nationwide, terminou em quarto, deu Junior em quinto, e a gangue da Hendrick terminou praticamente toda ela dentro do top 10 ali. A gente teve o Junior em quinto, o Jeff Gordon em sexto, o Casey Kenney em oitavo e o Jimmy Jones fechando em décimo. Então, de certa forma, os quatro carros ali dentro, os dois carros do Roger Penske, e aí a gente não teve o Gibbs do Denny Hamlin, que foi a primeira vítima dos pneus, que era um outro destaque que eu queria falar aí. Então, assim, muitos problemas de pneus, essa pista, como eu tinha dito no bloco da Truck, também citei, se não estou enganado, no da Nationwide, ela come muito pneu, né? O consumo de pneu é maior até do que a janela de combustível, então a gente costuma parar antes do que completar o tanque. Então o Denny Hamlin foi o primeiro que sofreu. A gente ia ter uma bandeira amarela de competição, acho que na volta 31, 30, 31, né? E ele acabou, se acidentando justamente na 30. E quando tem amarela de competição é para quê? É para os times pararem, para checar como que está o consumo de pneu, porque a pista foi lavada, né? Então não tem borracha, ela não tem, o desgaste é um pouco maior. E não deu tempo, Denny Hamlin teve o pneu, o dianteiro direito estourado, acabou batendo forte no muro, saiu até meio mancando e tal. Foi a primeira amarela da prova, nada grave. E a segunda vítima foi um cara que vinha fazendo uma boa prova. O Larson largou bem, chegou a andar ali no top 5 nas primeiras voltas, até a primeira bandeira amarela. Aí na primeira parada ele foi punido por velocidade, ele vinha mais de trás, tava escalando o pelotão, aí, bum, pneu estourou também, caiu o Larson no muro. Não, uma coisa não muito boa em termos de campeonato, perdeu algumas posições, já tinha vindo mal de Sonoma, né, e mais um resultado ruim. A gente não pode atribuir ao piloto, né, mas ele mesmo confessou na entrevista que estava forçando demais, e o pneu desgastou além do limite e acabou estourando. Então, assim, os pneus foram um fator, sim. A gente já citando, a gente teve outra amarela por detritos, e depois nós tivemos um incidente um pouco maior, né, que o Alex Bowman rodou, acabou criando uma fumaça. O Jamie McMurray, naquele pavor de ver aquela fumaça toda, tirou o pé. Quando ele saiu da fumaça, o Ari Calmirola veio de dentro da fumaça e não viu o carro do McMurray, bateu nele. E o Casey Kane acabou tocando depois na traseira deles e danos maiores aí, com certeza, pro carro de Almirola, que depois voltou e acabou batendo. Foi a última amarela da prova. Pro Jamie Mac também, né? Prejuízo bem grande. Ele que tá tentando brigar por uma vaga no Chase por pontos, por enquanto. E aí a gente teve uma outra amarela que eu nem lembro quem estava no 33, era o Stream, que acabou rodando sozinho também. Então, assim, e destacar agora o povo mais de baixo aqui, quem que eu achei que andou forte, de bem mesmo assim, eu queria destacar o Michael Annett, um 18º lugar com esse carro aí do Tommy Baldwin. Tá evoluindo o Michael Annett, ele já tinha mostrado que é um bom piloto quando estava correndo com o número 43 da Richard Petty no ano passado, tanto que ele conseguiu galgar essa vaga aí, ele tendo patrocínio, né, na equipe do Tommy Baldwin, ele fez um excelente trabalho. De negativo, eu tenho que destacar a equipe do Jack Roush, que mais uma vez ficou amargando ali 23º, 24º, 25º, mas pro final, ele, nas mágicas dos pitstops ali, eles conseguiram melhorar algumas posições. O Greg Biffle terminou em 14º, o Cal Edwards em 17º e o Rick Stenhouse Jr. em 25º. Eu acredito que já tem umas 5 provas mais ou menos seguidas que o Stenhouse está levando uma taca da Danica. Então, assim, preocupante. A Danica foi outra, largou muito bem, andou muito bem no começo da prova. Depois caiu mais pro meio do pelotão e aí não conseguiu mais avançar. Terminou em 21ª, atrás de Casey Mears e Martin Truex Jr., além do Michael Annette. Então, assim, acho que da prova, assim, meus destaques maiores são esses, né? De negativo para mim ficou esse acidente do Kyle Larson, também do Denny Hamlin, que vinha andando na terceira posição quando bateu, né? Escoltando os carros da Penske. E o domínio de Keselowski, sem mais, né? A Penske, como diz o Hélio, chutou bundas no final de semana lá no Kentucky, tanto com o Keselowski quanto com o Joey Logano, mas a vitória, sem sombra de dúvidas, ficaria com o Keselowski mesmo, e foi o que aconteceu. E vamos ver o que vai acontecer lá em Daytona. Bom, de campeonato, só para a gente fazer aquele exercício bem rápido assim. Em pontos, Jeff Gordon continua liderando, o Jimmy Johnson é o segundo, o Dale Earnhardt Jr. é o terceiro, e agora o Keselowski é o quarto, o Matt Kenseth caiu para quinto. O Kenseth ainda não venceu, é o primeiro piloto sem vitória. Aí depois dele vem Edwards com duas, Joey Logano com duas, Ryan Newman ainda não venceu, continua em oitavo no campeonato. Harvick duas vitórias, Kyle Busch é o décimo, ganhou uma posição, uma vitória. Paul Menard é o 11º, não venceu, uma vitória. O Kyle Larson é o 12º, não venceu, não tem nenhuma vitória. E aí aqui começa a turma do desespero aqui, vamos falar dessa parte de baixo. E de Paul Menard para trás, né, gente? Do 11º para trás, porque a gente tem Kyle Busch com uma vitória classificado, Kevin Harvick com duas classificado, Ryan Newman não venceu, mas ele leva aí, para o 12º, ele leva 40 pontos, então é uma vantagem significante. Então acredito que o Ryan Newman, mantendo a regularidade, deve entrar mesmo sem vitória, o mesmo eu digo para o Matt Kenseth. Então Matt Kenseth e Ryan Newman são dois entre os 10 primeiros que não tem vitória. Aí a gente tem o Paul Menard com 130 pontos a menos do que o Jeff Gordon, que leva 14 de vantagem para o Kyle Larson. Esses não venceram, nenhum dos dois venceram. O mesmo eu digo para o Biffle, também não tem nenhuma vitória. Vem 14 pontos atrás do Menard. O Bowyer também não venceu. Vem 15 pontos atrás do Menard. O Casey Kane conseguiu avançar para 15º lugar. Hoje o Casey Kane seria o penúltimo da lista, que ele iria ficar de fora, porque o Denny Hamlin caiu para 17º. Então entrariam hoje Denny Hamlin e Kurt Busch por vitórias, e Casey Kane e Tony Stewart ficariam de fora, porque ainda não venceram. Só que do Casey Kane para o Clint Bowyer, que seria hoje o limite, são apenas 8 pontos. E o Tony Stewart para o Bowyer são 13. Então, assim, é um acidente em Daytona, já troca isso aqui tudo. Porque de 13 do Tony Stewart pro Bowyer, são apenas 15 pontos pro... São 23 pontos pro Lars. É isso? 13? Não, nem 23, são 14 pontos. São 14 pontos pro Lars e 28 pro Menard. Então, assim, de 16º para 11º, são só 28 pontos. E em Daytona isso aí resolve e pode embaralhar tudo isso aqui. Porque mais para trás a gente tem o Austin Dillon, que está em evolução também, 163 pontos, só 5 atrás do Tony Stewart. E o Brian Vickers vem mais atrás, aí vem 18 pontos atrás do Tony Stewart, é o 19º. Fazendo uma análise rápida aí, do 11º até o 20º aí, o negócio em termos de pontos está aberto, até o 21º aí, 22º. Tá bem abertão mesmo em termos de pontos. Como diz o velho ditado, o pau vai comendo esse. Eu nem vou. Primeiro aí, até o eu nem vou falar muito porque a gente tem Daytona. Eu acho que é como o Léo disse mesmo. Do 11º, que é o Paul Menard, que não tem vitória, pra baixo até o 30º, a boca é escura. Até o 26º, até o Kurt Busch. A diferença é de 6 pontos para um, 12 para outro, 8 para outro, mas a diferença aí não chega nem a 100 pontos. Então, onde você pode somar 48 pontos e o cara pode somar 2, se tiver um abandono, como foi o caso do nosso amigo Denny Hamlin, por exemplo, que somou apenas 2 pontos, somou 2 porque o Fylde foi só de 42 carros, né? Que foi de 43, ele ia somar só 1. Então, quer dizer, o cara pode descontar 40 pontos numa etapa, o Kurt Busch podia dar um salto aí, por exemplo, para 20º já, e na outra etapa ele já podia estar beirando o 16º, e a briga ia ser mais depois sim. Então é complicado, o negócio tá embaçado. Eu vou colocar esse do 11º para até o 20º aí, com a zona da morte para Daytona. Pra gente ver o que vai acontecer depois. Lembrando que a gente ainda tem o Watkins Glen ainda como um misto, né? Entrando no calendário. Bom, se vocês quiserem fazer algum aprofundamento aí sobre o nosso querido Chase de vitórias aí, vocês fiquem à vontade. Então, o Chase de vitórias aí tá cada vez mais consolidando para ser esses pilotos aí. Parece que o pessoal tá com preguiça de vencer a corrida, parece que ainda não venceu. Então, vai ficando cada vez mais aí esse pessoal que tá mesmo aí, que eles vão disputar aí. Talvez o Kenseth vença, ou quem tiver conseguido vencer alguma corrida aí. Mas eu tava bem animado para que temos pelo menos 14 ou 15 vencedores, mas não vai ficar. Não vai, eu queria 16, mas não vai ter os 16 não, vai ficar um pouco para baixo aí. Um pouco menos aí, os vencedores aí. Mas tá assim, tá interessante o ano, tá sendo legal esse ano. Tô gostando aí. E tá muito aberto ali as vagas por pontos, né? Vagas por pontos. Tá bem aberto aí. Realmente o pessoal vai ter que se pegar muito bem aí pra ver quem vai ser os herdeiros dessas vagas aí, que vão por pontos e não por vitória. É? Então, como o Pedro falou, né, Daytona pode mudar tudo, né? Alguém que tem descendente pode ganhar uma vantagem, né? E esse ponto, né? Eu acho que, como a gente teve tantos vencedores até a 12ª prova, pouca gente imaginava que a gente ia ter uma sequência de pilotos repetidos vitórias, né? Porque tem muita gente boa que não venceu ainda, né? Como é o caso do próprio Matt Kenseth, né? É, mas é bom a gente vê, assim, pilotos como o próprio Ryan Newman se consolidando ao passar das semanas, né? Só que ainda tem 9 corridas, né? Daytona, né? Que é uma pista que pode mudar tudo. Pode até trazer algum underdog que ninguém fala aí, olhando aqui na... O Marco Arné, eu acho que não, mas o próprio David Guerin já teve bom resultado em Daytona, numa dessas zebras que pode acontecer. Pode até vencer uma prova lá e deixar todo mundo mais acima e desesperado, né? Mas eu acho que alguns pilotos começaram a trabalhar, algumas equipes começaram a se focar e os resultados começam a vir, né? O próprio Ken Boyer se recuperou, o Casey Kenny está se recuperando. É bem interessante que a gente vai ter nas próximas 9 provas, né? E outra coisa, né, Léo? Vai começar o desespero. Pilotos que... o próprio Terral Júnior, que só entra com vitória, só taxa de por combustível, vai ser a única chance desses caras. Até o próprio Brian Vickers, né, Léo? Ele que chegou a estar sólido ali entre os 16, deu uma queda de bons resultados, agora está bem atrás ali do próprio Casey Kenny, né? O próprio Larson, Mivo, ali que são os últimos da classificação, para ver como abandono, por exemplo. O próprio Larson, né? Chegou em 40º, né? Se tiver chegado em 14º lugar, bem, top 15, né? Mas são 26 pontos. 26 pontos é a diferença. Com 26 pontos, o Tony 26 pontos estaria... E 26 pontos o Larson estaria em nono. Nono, né? Não, em nono. Então, o próprio Tony Stewart também. Ou seja, às vezes compensa mais você ser mais conservador e conseguir um 18º do que arriscar tudo e por um 4º, 5º lugar e terminar em 38º, né? Leonardo? Muito bem falado, Joel. Realmente, isso é verdade mesmo. E eu andei lendo aí, foi até o Elton Costa, ele comentou que o Larson tinha falado que ele estava com um setup muito agressivo, por isso que ele teve problema de pneu. Mas assim, eu vi que a Goodyear tava com os pneus muito ruins no final de semana. A Goodyear tava pé, com os Mas pneus isso é muito pé. bom, eu sinto saudade dos pneus que eu. Tem hora que uma corrida que não dá uma estouradinha no pneu, eu fico magoado, sinceramente. Porque corrida não é só você ter uma máquina que não dá problema. O cara tem que saber gerenciar o equipamento também, então o cara tem que desgastar menos pneu, entendeu? Então, perdão. É, desculpa, mas não pode Saúde. facilitar. É, não é gripe, é alergia. É, então não pode facilitar, o Goodyear não pode fazer um composto, super composto. Não precisa fazer o composto que colocou em Indianápolis em 2008 também, que estoura de 10 em 10 voltas, mas um composto aí que fica mais ou menos no limite da janela de combustível, entendeu? Se o cara forçar demais, ele corre o risco do pneu estourar antes do combustível, dele ter que parar por combustível. Se ele for um cara mais sensato, ele cuida melhor dos pneus, consegue levar até nas paradas, entendeu? Então acho que é até uma forma do cara saber gerenciar isso aí, ter uma tocada mais tranquila, entendeu? Não. O Larson falou na entrevista, eu vi a entrevista no, depois que ele saiu do carro e tudo mais. Ele falou que realmente estava muito agressivo e tal, que ele estava forçando. Então, que acontece e tal, que foi um final de semana ruim, mas não é culpa da Goodyear, é culpa do Larson que não soube cuidar melhor dos pneus, o mesmo eu digo para o Denny Hamlin, porque se fosse assim, todos os pneus estourariam com 30 voltas. Então, não é o caso. Então, gastou demais. É, ou pôs uma pressão diferente ali, fez um setup mais agressivo e acabou por detonar o carro, os pneus mais cedo. Acho que é por aí. Então, aí do campeonato, realmente vai ser um final aí, ó. Eu tenho que esperar, sempre tem que esperar Daytona, porque Daytona e Talladega são as pistas que vêm temperar o campeonato aí, para mudar um pouco aí as coisas do campeonato aí. Porque tudo pode acontecer, sobra algum toque, sobra algum um big one aí, sem querer você acaba sendo envolvido aí. Então, realmente. Depois, após Daytona, a gente consegue ter uma visão um pouco melhor de como vai ser a corrida final pro Chase aí. Bom, maravilha. Bom, acho que é por aí também, né? Esse bloco aí nós já vamos estar meio encerrando. Tem mais algum comentário aí, Elião? Chamou ele, eu respondi. É, não, tudo bem. Se você também não tiver nenhum comentário mais, a gente já fica meio por Não, nada não. Nada não. Só tinha um ponto sobre a rapidão, sobre se você tem alguma informação a mais sobre sobre o público no Kentucky, né? Que como todo mundo deve saber, né? Na primeira prova tem um congestionamento lá do caramba, né? Foi até notícia dos Estados Unidos, né? A prova de short series que ocorriam antes desse pit camp, daquela reforma, lotavam, não tinha lugar para, sabe, lotava mesmo a pista, né? Arquibancadas lotadas, né? E no passado, esse ano, por exemplo, a gente viu bastante buraco ali dentro buraco de público, né? Vazio ali nas arquibancadas. Eu queria saber se vocês têm alguma informação, se ocorreu novamente algum problema de acesso à pista, Não, ou se é eu acho que porque foi a. alguma coisa de venda mesmo, não teve nada de comentários assim que teve trânsito e tal, tanto que foi feita uma mega obra lá para dar conta do tráfego e nos outros 2 anos tinha dado conta do serviço, então eu tenho até achei estranho não ter dado público assim, tão cheio, Só né? mais Tão, um só bem mais um vazio. ponto aqui, só mais um ponto, Pedro. Eu acho que para mim a coisa mais legal do Kentucky são os trailers, né? Que normalmente em pistas como Charlotte, né, Las Vegas, você tem os trailers dentro da pista, né? Mas ali você vê eles do lado da pista mesmo. Chega até a ser um pouco perigoso, né? Uma roda dali sair, né? Passar por aquela telinha, mas é uma das imagens mais bonitas da temporada são os trailers do Kentucky, na parte interna, principalmente na reta oposta. Né? É só a minha parte. Bem, bem destacado, Elião. É, a mureta é bem próxima ali da pista mesmo, realmente. Parece que o infield deles, eles optaram por ampliar bastante, né, para poder receber um bom público. E sobre as obras lá, foram feitas obras de tráfego lá, aumento de rodovias e tal, de pistas, para chegar mais fácil, aumentar o estacionamento, tudo. Então, assim, não teve nenhuma notícia de que teve alguma dificuldade, mas realmente o público foi bem fraco mesmo. Eu pude perceber isso aí assistindo a transmissão. Bom, então é isso aí. Vou encerrando esse bloco da Sprint Cup. A gente volta para o bloco de perguntas aí. Bom, já vou avisar vocês, porque eu não fiz nenhuma pergunta até agora. Então, a última pergunta da promoção vai ser no bloco de perguntas, tá, moçada? Então, vocês fiquem atentos aí.